Panorama Agrícola para 29 de setembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 29 de setembro, quarta-feira, noite de lua cheia. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, está o Márcio Peixe. E nas gravações, o Eduardo Maia. O ditado desta quarta-feira é: morte e vida estão no poder da língua. Na entrevista de hoje, agroecologia no Alto Vale do Itajaí. MDA prorroga prazo para inscrição de projetos da agricultura familiar para atrair turistas durante a Copa do Mundo no Brasil. Serviço, a averbação da reserva legal será gratuita para quem tem até 50 hectares. Este é o Panorama Agrícola, você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça um delicioso molho para macarronada, juntando uma lata de molho pronto de tomates, azeitonas, raspa de limão e uma lata de atum. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, você ouve uma entrevista que a jornalista Eunir Malgarese fez com a engenheira agrônoma Rosa Maria Govino, da EPAGRE de Rio do Sul. Ela chama a atenção dos produtores para a produção agroecológica na região do Alto Vale do Itajaí. Sim, a gente viu agora através de um diagnóstico que a EPAGRE fez, né, no mês de março, e nos surpreendeu realmente o número de agricultores hoje que estão já trabalhando dentro da agroecologia ou que estão num sistema de transição. E também o número de consumidores hoje que nos procuram porque querem consumir um produto orgânico. E por que que você acha que tem despertado todo esse interesse por parte do produtor e do consumidor? Bom, por parte do produtor, a característica aqui do Alto Vale são pequenas propriedades, né, com áreas em torno de 18, 20 hectares, onde muitos se dedicaram exclusivamente à cultura do fumo. E hoje também na região da cebola, a questão da cebola. E tem se trabalhado muito na questão da alternativa de produção para uma propriedade e a diversificação dela. E se vê que, então, começar com a horticultura é uma coisa assim, é uma forma mais tranquila, mais fácil. Se hoje se questiona que o jovem não fica dentro da propriedade porque não tem espaço, porque a mão de obra na agroecologia também ela se torna maior, então ela propicia para esse jovem esse espaço, propicia uma renda mensal para os agricultores. Hoje nós temos o programa da merenda escolar, que também tem buscado e priorizado a questão orgânica. Então a gente vê que com isso, os agricultores eles têm se interessado e buscado bastante a EPAGRE sobre esse assunto. E por parte do consumidor, vocês até têm trabalhado essa questão das feiras, né, do produtor vender diretamente ao consumidor. A importância dessas iniciativas, Rosa? Bom, então, como é que a gente fez, né? É uma estratégia, porque dentro do Alto Vale a gente já está fazendo um processo de desenvolvimento, né, da produção orgânica já desde 2007. E assim, se tentou dentro desse processo construir, primeiramente com os agricultores, com técnicos, né, que estejam interessados, com estudantes, porque aqui nós também temos um Instituto Federal, né? Buscar, então, uma parceria multidisciplinar e interinstitucional para que pudesse dar o suporte no campo baseado na necessidade do consumidor, que nós temos hoje canais que fazem e trabalham a questão, temos muitas doenças e temos muitos médicos aqui, principalmente em Rio do Sul, que têm trabalhado essa questão de fazer o paciente consumir o o alimento orgânico, né? Eu tenho observado que tem surgido muitas feiras orgânicas, né, em todas as regiões, inclusive aqui em Rio do Sul. Como é que é esse processo de nascer uma feira orgânica? A Epagre tem participação? Sim, a Epagre, na realidade, ela é promotora, né? Nós conseguimos, então, justamente como a gente viu, que há um marketing hoje, né, por fora, em cima do orgânico, nós também fazemos aqui, tanto enquanto instituição, como nessas nossas parcerias. Então, nós montamos folders, nós temos parceria com o Ministério da Agricultura, que nos traz as cartilhas, nós distribuímos nos mercados, nós distribuímos nas escolas, nós distribuímos nas praças. E, além disso, o pessoal passou a exigir de nós uma... Tá, mas aonde estão esses produtores, né? Além de estar no mercado. Então, uma forma de se conseguir chegar bem pertinho do consumidor é através da feira. Ano passado, nós tivemos o apoio do MDA, através de um convênio da Epagre. Esse ano, nós tivemos um convênio com o Ministério da Agricultura. E aí, dessas duas feiras que aconteceram anualmente, surgiu a proposta e o chamamento dos próprios consumidores de quererem esse alimento disponibilizado toda semana. Então, duas associações, né, que é a Associação de Atalanta e de Presidente Nereu, apostaram neste desafio, e aonde a nossa sexta, quarta-feira, que estamos promovendo a feira. Como é uma feira de produtos que não são localizados de Rio do Sul, elas são do entorno, então nós fizemos, né, a Unidave, que é a universidade aqui, que também aposta no desenvolvimento sustentável, nos cedeu um espaço para justamente poder fazer essa feira. Quem ganha, no final das contas, com tudo isso? Olha, quem ganha? Ganha a agricultura familiar da região, ganha os nossos consumidores, ganha o nosso solo, ganha a nossa água, ganha a nossa instituição Epagre, né, que está dentro de todo um contexto que busca esse desenvolvimento sustentável. Ganha o planeta. É, o planeta, as nossas gerações futuras, né, e por diante. Essa entrevista que a jornalista Eunir Malgarese fez com a engenheira agrônoma Rosa Maria Govino, da Epagre, em Rio do Sul. É hora das notícias. O MDA está prorrogando o prazo para o envio de propostas dos empreendimentos interessados em participar de chamada pública Talentos do Brasil Rural, Turismo e Agricultura Familiar. O prazo foi prorrogado até o dia 8 de outubro. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis nos portais dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Turismo. O objetivo da chamada pública é classificar e selecionar 101 empreendimentos de agricultores familiares ou comunidades tradicionais das cinco regiões brasileiras que trabalham com cosméticos, decorativos e artesanato, alimentos e bebidas, para ofertar artigos diferenciados nos estabelecimentos que serão frequentados por turistas durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil. A chamada da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário tem R$3 milhões para os empreendimentos. As vagas serão distribuídas por região e há 17 vagas para o sul do Brasil. Firmado o termo de cooperação técnica conjunto entre o Ministério Público, Corregedoria Geral de Justiça, Fátima, Associação dos Titulares de Cartório, Associação dos Notários e Registradores do Estado, que beneficia os agricultores. O termo de cooperação simplifica procedimentos de averbação da reserva legal florestal em propriedades rurais e imobiliárias de Santa Catarina, a fim de viabilizar o cumprimento da exigência ambiental. Será garantida a gratuidade aos agricultores familiares, pequenos produtores, desde que sua gleba não seja superior a 50 hectares. O requerimento de gratuidade deve conter a declaração expressa dessa condição. Informações adicionais na FETAESC, no Sindicato Rural do seu município ou no escritório da Epagre no seu município. Pesquisas apontam que o brasileiro ingeriu em média 3,7 kg de agrotóxicos em 2009 por causa da contaminação em alimentos. Consumidos continuamente, os agrotóxicos podem causar intoxicação aguda, subaguda e crônica e uma série de doenças graves. As consequências naturalmente variam de acordo com a quantidade ingerida e a frequência. Frutas e hortaliças devem ser lavadas em água corrente com auxílio de uma esponja e detergente neutro. Folhas externas devem ser retiradas, pois contém uma maior concentração de agrotóxicos. O ideal é comprar alimentos da safra e o cozimento de alimentos também auxilia na eliminação de agrotóxicos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.